Esta é a segunda parte do Ariya Pariyasana Sutta, A Busca Nobre, na qual o Buda relata o ensino do Dhamma. Eu pensei, este Dhamma que eu alcancei é profundo, difícil de ver e difícil de compreender, pacífico e sublime, que não pode ser alcançado através do mero raciocínio. Ele é sutil para ser experimentado pelos sábios. Mas esta população se delicia com a adesão, está excitada com a adesão, desfruta da adesão. É difícil para uma população como esta ver esta verdade, isto é, a condicionalidade isto aquilo e a origem dependente. E também é difícil de ver esta verdade, isto é, o cessar de todas as formações, o abandono de todas as aquisições, o fim do desejo, desapego, cessação, nibbana. Se eu fosse ensinar o Dhamma, os outros não me entenderiam, e isso seria fatigante, problemático para mim. Então, estes versos nunca antes ouvidos me ocorreram. Basta com a ideia de ensinar o Dhamma, que até para mim foi difícil alcançar, pois ele nunca será entendido por aqueles que vivem com a cobiça e a raiva. Aqueles tingidos pela cobiça, envoltos na escuridão, nunca irão discernir esse Dhamma difícil de ser compreendido, que vai contra a torrente do mundo, sutil, profundo e difícil de ser visto. Pensando dessa forma, minha mente tendia à inação, ao invés do ensino do Dhamma. Neste parágrafo, o Buda se refere a este Dhamma. Este Dhamma são as quatro nobres verdades, que é o sofrimento, a origem do sofrimento, o fim do sofrimento e o caminho para o fim do sofrimento. Ele também menciona que este Dhamma, ou seja, as quatro nobres verdades, não podem ser alcançadas através do mero raciocínio. Ou seja, a mente não pode ser libertada apenas através do intelecto. É necessário um método completo. Ele também fala sobre a adesão. Esta população se delicia com a adesão, está excitada com a adesão, desfruta da adesão. Adesão seria a dependência dos prazeres dos sentidos, é estar grudado nos prazeres dos sentidos. Ele também menciona a condicionalidade isto aquilo e a origem dependente. A origem dependente representa a primeira e a segunda nobre verdade, ou seja, o sofrimento e a origem do sofrimento. Enquanto que Nibbana, que também é mencionado pelo Buda, representa a terceira e a quarta nobres verdades, ou seja, o fim do sofrimento e o caminho para o fim do sofrimento. A última frase, na qual o Buda menciona, pensando dessa forma, minha mente tendia à inação, ao invés do ensino do Dhamma, representa um certo problema. Porque, de acordo com aquilo que se acredita hoje em dia, um bodhisattva faz votos de salvar todos os seres sencientes. Então, como que poderia o Buda tender para a inação? E essa é uma expressão na qual o Buda reconhece a força das contaminações nas mentes dos seres e a profundidade do Dhamma. Então, Bhikkhus, o Brahma Sarampati soube com a mente dele o pensamento na minha mente e pensou: o mundo estará perdido, o mundo estará destruído, já que a mente do Tathagata, um Arahant, perfeitamente iluminado, se inclina em nação, ao invés do ensino do Dhamma. Então, com a mesma rapidez com que um homem forte pode estender o seu braço flexionado, ou flexionar o seu braço estendido, Brahma Sarampati desapareceu do mundo de Brahma e apareceu na minha frente. Ele arrumou o seu manto externo sobre o ombro e juntou as mãos numa reverenciosa saudação, dizendo: Venerável Senhor, que o abençoado ensine o Dhamma, que o iluminado ensine o Dhamma. Há seres com pouca poeira sobre os olhos que estão decaindo por não ouvir o Dhamma. Há aqueles que entenderão o Dhamma. Depois de dizer isso, Brahma Sarampati disse ainda mais: Em Magadha, surgiram até agora ensinamentos contaminados, formulados por aqueles que ainda estão poluídos. Abram as portas para o imortal. Que eles ouçam o Dhamma que o Imaculado encontrou. Tal como alguém que esteja no pico de uma montanha é capaz de ver todas as pessoas embaixo, da mesma forma o sábio que tudo vê. Suba ao palácio do Dhamma, que o conquistador da tristeza inspecione esta raça humana, engolfada na tristeza e subjugada pelo nascimento e envelhecimento. Levante-se, ó herói, vitorioso na batalha. Ó líder da caravana, sem dívidas, saia pelo mundo. Ensine o Dhamma, o abençoado. Existem aqueles que irão compreender. Então, tendo ouvido o pedido de Brahma e por compaixão pelos seres, inspecionei o mundo com o olho de um Buda. Inspecionando o mundo com o olho de um Buda, eu vi seres com pouca poeira sobre os olhos e com muita poeira sobre os olhos, com faculdades aguçadas e com faculdades embotadas, com boas qualidades e com más qualidades, fáceis de serem ensinados e difíceis de serem ensinados, e alguns que permaneciam sentindo medo e responsabilidade pelo outro mundo. Tal como num lago com flores de lótus azuis ou vermelhas ou brancas, algumas flores de lótus nascem e crescem na água e prosperam imersas na água, sem sair fora da água, enquanto que algumas outras flores de lótus nascem e crescem na água e pousam sobre a superfície da água. E ainda, algumas outras flores de lótus nascem e crescem na água e sobem acima do nível da água, permanecendo sem serem molhadas pela água. Assim também, inspecionando o mundo com o olho de um Buda, eu vi seres com pouca poeira sobre os olhos e com muita poeira sobre os olhos, com faculdades aguçadas e com faculdades embotadas, com boas qualidades e com más qualidades, fáceis de serem ensinados e difíceis de serem ensinados, e alguns que permaneciam sentindo medo e responsabilidade pelo outro mundo. Então, respondi ao Brahma Sarampati em versos: para eles estão abertas as portas para o imortal. Que aqueles com ouvidos mostrem agora a sua fé. Pensando que seria problemático, ó Brahma, eu não quis falar o Dhamma sutil e sublime. Então, o Brahma Sarampati pensou: eu criei a oportunidade para que o abençoado ensine o Dhamma. E depois de me homenagear, mantendo-me à sua direita, ele então desapareceu. Eu pensei: para quem devo primeiro ensinar o Dhamma? Quem irá compreender este Dhamma com rapidez? E aí me ocorreu: Alarakalama é sábio, inteligente, com sabedoria. Faz muito tempo que ele possui pouca poeira sobre os olhos. E se eu ensinasse o Dhamma primeiro para Alarakalama? Ele irá compreendê-lo com rapidez. Então alguns devas se aproximaram de mim e disseram: venerável senhor, Alarakalama morreu faz 7 dias, e o conhecimento em visão surgiram em mim. Alarakalama morreu faz 7 dias. Eu pensei: a perda de Alarakalama é significativa. Se ele tivesse ouvido este Dhamma, ele o teria compreendido com rapidez. Eu pensei: para quem devo primeiro ensinar o Dhamma? Quem irá compreender este Dhamma com rapidez? E aí me ocorreu: o Dhaka Ramaputa é sábio, inteligente e com sabedoria. Faz muito tempo que ele possui pouca poeira sobre os olhos. E se eu ensinasse o Dhamma primeiro para o Dhaka Ramaputa? Ele irá compreendê-lo com rapidez. Então, alguns devas se aproximaram de mim e me disseram: venerável senhor, o Dhaka Ramaputa morreu na noite passada, e o conhecimento e visão surgiram em mim. O Dhaka Ramaputa morreu na noite passada. Eu pensei: a perda de o Dhaka Ramaputa é significativa. Se ele tivesse ouvido este Dhamma, ele o teria compreendido com rapidez. O fato do Buda lembrar dos dois primeiros mestres que ele teve, Alarakalama e o Dhaka Ramaputa, como sendo bons candidatos para que ele ensinasse o Dhamma, é um reconhecimento por parte do Buda da importância que esses dois mestres tiveram no processo de desenvolvimento que ele empreendeu. Eu pensei, para quem devo primeiro ensinar o Dhamma? Quem irá compreender este Dhamma com rapidez? E aí me ocorreu, os 5 bicos que me acompanharam e que foram de grande ajuda enquanto eu estava engajado na minha busca. E se eu ensinasse o Dhamma primeiro para eles? Então pensei, onde estarão vivendo agora os 5 bicos? E com o olho divino que é purificado e sobrepuja o humano, eu vi que eles estavam vivendo em Benares, no Parque do Gamo, em Issipatana. O ensinamento do Dhamma. Então, bicos, tendo permanecido em Uruvela pelo tempo que queria, saí caminhando em direção a Benares, entre Gaia e o lugar da iluminação. O Ajivaka Upaka me viu na estrada e disse, amigo, as suas faculdades estão claras, a sua complexão está pura e brilhante. Sobre qual mestre você adotou a vida santa, amigo? Quem é o seu mestre? Qual dama você professa? Eu respondi ao Ajivaka Upaka em versos. Eu sou aquele que transcendeu tudo, aquele que tudo conhece, imaculado entre todas as coisas, renunciando a tudo, libertado pela cessação do desejo. Tendo conhecido tudo isso por mim mesmo, a quem devo apontar como mestre? Eu não tenho mestre, e outro como eu não existe em lugar nenhum no mundo. Com todos os seus devas, porque não tenho outra pessoa como equivalente. Eu sou o consumado no mundo, eu sou o mestre supremo. Eu sozinho sou um perfeitamente iluminado, cujo fogo está saciado e extinto. Eu vou agora para casa, Benares. Vou colocar a roda do Dhamma em movimento. No mundo que se tornou cego, eu vou proclamar o imortal. Pela sua declaração, amigo, você deve ser o vitorioso universal. Os vitoriosos são como eu, que venceram destruindo as contaminações. Eu derrotei todos os estados ruins. Portanto, Upaka, eu sou um vitorioso. Quando isso foi dito, Ajivaka Upaka disse, pode ser que assim seja, amigo, balançando a cabeça. Ele tomou um desvio e partiu. Ajivaka Upaka, Ajivaka era uma seita contemporânea do Buda. E esse diálogo com Upaka é uma ilustração de que nem todas as pessoas que encontram o Buda o reconhecem como tal. Então, bicos, prosseguindo na caminhada, por fim cheguei em Benares, no Parque do Gamo, em Issipatana, e me aproximei do grupo de 5 bicos. Os bicos me viram chegando à distância e combinaram entre si o seguinte. Amigos, ali vem o contemplativo Gotama, que vive gratificado pelos sentidos, que deixou de lado a sua busca e reverteu ao luxo. Nós não deveríamos homenageá-lo, ou nos levantarmos para ele, e nem receber a sua tigela e manto externo. Mas um assento poderá ser preparado para ele. Se ele quiser, poderá sentar. No entanto, à medida que eu me aproximava, aqueles bicos foram incapazes de manter o acordo. Um veio se encontrar comigo e tomou minha tigela e o manto externo. Outro preparou um assento, e um outro preparou água para os meus pés. No entanto, eles se dirigiam a mim pelo meu nome e como amigo. Amigo é avuso em Pali, e esse é um termo familiar que é empregado entre as pessoas com a mesma posição social. Como resultado, eu lhes disse, bicos, não se dirijam ao Tathagata pelo nome e como amigo. O Tathagata é um Arahant, perfeitamente iluminado. Ouçam, bicos, o imortal foi alcançado. Eu os instruirei e lhes ensinarei o Dhamma. Praticando da forma instruída, realizando por vocês mesmos através do conhecimento direto, vocês logo entrarão e permanecerão no objetivo supremo da vida santa, pelo qual membros de clãs abandonam a vida em família pela vida santa. Quando isso foi dito, os bicos me responderam o seguinte. amigo Gotama, através da conduta, da prática e da realização das austeridades às quais você se dedicou, você não alcançou nenhum estado supra-humano, nenhuma distinção em conhecimento e visão digna dos nobres. Como agora você vive gratificado pelos sentidos e tendo deixado de lado a sua busca e revertido ao luxo, como poderia você ter atingido algum estado supra-humano, alguma distinção em conhecimento e visão dignos dos nobres? Quando isso foi dito, eu lhes disse: o Tathagata não vive gratificado pelos sentidos, nem deixou de lado a sua busca e reverteu ao luxo. O Tathagata é um Arahant, perfeitamente iluminado. Ouçam, bicos, o imortal foi alcançado. Abandonam a vida em família pela vida santa. Uma segunda vez os bicos me disseram: amigo Gotama, como poderia você ter atingido algum estado supra-humano, alguma distinção em conhecimento e visão dignos dos nobres? Uma segunda vez eu lhes disse: o Tathagata não vive gratificado pelos sentidos. Abandonam a vida em família pela vida santa. Uma terceira vez os bicos me disseram: amigo Gotama, como poderia você ter atingido algum estado supra-humano, alguma distinção em conhecimento e visão digno dos nobres? Estados supra-humanos, que seria Uttari Manusadama em Pali, são estados, virtudes ou realizações superiores em relação às virtudes humanas comuns. E esses estados incluem os jhanas, os tipos de conhecimento direto, e os caminhos supramundanos e os seus frutos. Os caminhos supramundanos são as realizações, os estágios de realização da iluminação. O primeiro estágio seria o que não retorna, perdão, o que entrou na correnteza, o segundo, o que retorna uma vez, o terceiro, o que não retorna, e o quarto, o Arahat. Distinção e conhecimento e visão dignos dos nobres é uma expressão que aparece com frequência nos sutas. Seria Ariya Jnana Dasana Visesa, em Pali, e significa todos os graus elevados de conhecimento meditativo característico do indivíduo nobre. O indivíduo nobre é aquele que alcançou um dos quatro estágios supramundanos, como eu mencionei, o que entrou na correnteza, o que retorna uma vez, o que não retorna, e o Arahat. Quando isso foi dito, eu lhes perguntei: bicos, vocês já me ouviram falar desta forma antes? Não, venerável senhor. Bicos, o Tathagata é um Arahant, perfeitamente iluminado. Ouçam, bicos, o imortal foi alcançado. Eu os instruirei e eu lhes ensinarei o Dhamma. Praticando da forma instruída, realizando por vocês mesmos, através do conhecimento direto, vocês logo entrarão e permanecerão no objetivo supremo da vida santa, pelo qual membros de clãs abandonam a vida em família pela vida santa. A mudança na forma de se dirigir de amigo para venerável senhor indica que, agora, os cinco ascetas aceitaram a reivindicação do Buda e estão preparados a aceitá-lo como superior. Eu fui capaz de convencer o grupo de cinco bicos. Então, algumas vezes, eu instruía dois bicos, enquanto que os outros três esmolavam alimentos. E todos nós seis vivíamos daquilo que aqueles três bicos traziam de esmolas. Algumas vezes, eu instruía três bicos, enquanto que os outros dois esmolavam alimentos. E todos nós seis vivíamos daquilo que aqueles dois bicos traziam de esmolas. O convencimento do grupo de cinco bicos ocorreu quando o Buda discursou o primeiro discurso, Dhammacakkappavattana Sutta, que é colocando a roda do Dhamma em movimento, que cobre as quatro nobres verdades. Duas semanas mais tarde, depois que todos os bicos haviam alcançado o estado de entrar na correnteza, o Buda discursou o Anattalakkhana Sutta, as características do não-eu, e ouvindo esse discurso, todos os bicos alcançaram o estado de Arahat. Então, o grupo de cinco bicos, ensinados e instruídos por mim, estando eles mesmos sujeitos ao nascimento, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao nascimento, buscando que não nasce, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana, alcançaram o que não nasce, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Estando eles mesmos sujeitos ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações, tendo compreendido o perigo daquilo que está sujeito ao envelhecimento, enfermidade, morte, tristeza e contaminações, buscando o que não envelhece, o que não está sujeito à enfermidade, o imortal, o que não está sujeito à tristeza, o que não é contaminado, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana, alcançaram o que não envelhece, o que não está sujeito à enfermidade, o imortal, o que não está sujeito à tristeza, o que não é contaminado, a suprema segurança contra o cativeiro, Nibbana. Surgiram neles a visão e o conhecimento. Inabalável é a libertação da minha mente. Este é o último nascimento. Não há mais vir a ser a nenhum estado. Prazer sensual. Esta sessão, na qual o Buda vai falar sobre os prazeres sensuais, retoma o tema da busca nobre e a busca ignóbil com as quais o Buda começou o discurso. A intenção agora é mostrar que a adoção da vida monástica não é uma garantia automática de que a pessoa tenha embarcado na busca nobre, pois a busca ignóbil, ou seja, a busca pelos prazeres dos sentidos, também pode estar presente na vida monástica. E é interessante observar que, entre esses elementos do prazer sensual, o prazer mental está excluído. E a razão, a explicação para isso, vai vir logo em seguida. Bicos, existem esses cinco elementos do prazer sensual. Quais são os cinco? Formas percebido pelo olho, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostadas, conectadas com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Sons percebidos pelo ouvido, aromas percebidos pelo nariz, sabores percebidos pela língua, tangíveis percebidos pelo corpo, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Esses são os cinco elementos do prazer sensual. Quanto a esses contemplativos e brâmanes que estão atados a esses cinco elementos do prazer sensual, apaixonados por eles e totalmente comprometidos com eles, e que os utilizam sem ver o perigo que eles contêm ou sem compreender como escapar deles. Desses contemplativos e brâmanes se pode compreender o seguinte: eles encontraram a calamidade, encontraram o desastre. O Senhor do Mal poderá fazer deles o que quiser. Suponha um gamo da floresta que esteja atado, preso numa armadilha. Dele se pode compreender o seguinte: ele encontrou a calamidade, encontrou o desastre. O caçador poderá fazer dele o que quiser. Assim também, com relação àqueles contemplativos e brâmanes que estão atados a esses cinco elementos do prazer sensual, deles se pode compreender o seguinte: eles encontraram a calamidade, encontraram o desastre. O Senhor do Mal poderá fazer deles o que quiser. A utilização dos prazeres sensuais, no caso da vida monástica, significa os quatro requisitos necessários de um bhikkhu, que é a comida esmolada, os mantos, medicamentos e a moradia. O aspecto importante mencionado é ver o perigo e como escapar dos prazeres sensuais. E qual é o perigo? O perigo é a sua impermanência e que eles são insatisfatórios. Como escapar dos prazeres sensuais? Através do desenvolvimento dos jhanas e a sabedoria libertadora, que vão ser descritos logo a seguir. Senhor do Mal, que é mencionado nesse parágrafo, é Mara, e a tradução literal seria o assassino. Mara é o Senhor do Mal no budismo, a tentação e Senhor da sensualidade. O objetivo de Mara é desviar os praticantes do caminho para a libertação e mantê-los aprisionados no ciclo de sucessivos nascimentos e mortes, ou seja, mantê-los aprisionados em samsara. Algumas vezes, os textos empregam o termo Mara com um sentido metafórico, representando as causas psicológicas internas para o cativeiro, como o desejo e a cobiça, e as coisas externas às quais nos apegamos, em particular os próprios cinco agregados. Mas é evidente que a linha de pensamento dos sutas não concebe Mara apenas como uma representação das fraquezas morais humanas, mas o vê como uma divindade maléfica real, cujo objetivo é frustrar os esforços daqueles que têm como meta alcançar o objetivo supremo. Quanto a esses contemplativos e brâmanes que não estão atados a esses cinco elementos do prazer sensual, que não estão apaixonados por eles, nem totalmente comprometidos com eles, e que os utilizam vendo o perigo que eles contêm, compreendendo como escapar deles, desses contemplativos e brâmanes se pode compreender o seguinte: eles não encontraram a calamidade, não encontraram o desastre. O Senhor do Mal não poderá fazer deles o que quiser. Suponha um gamo da floresta que não esteja atado, preso numa armadilha. Dele se pode compreender o seguinte: ele não encontrou a calamidade, não encontrou o desastre. O caçador não poderá fazer dele o que quiser. E quando o caçador vier, o gamo poderá ir aonde quiser. Assim também, com relação àqueles contemplativos e brâmanes que não estão atados a esses cinco elementos do prazer sensual, deles se pode compreender o seguinte: eles não encontraram a calamidade, não encontraram o desastre. O Senhor do Mal não poderá fazer deles o que quiser. Suponham um gamo da floresta que perambula pela região inexplorada da floresta. Ele caminha sem medo, fica em pé sem medo, senta sem medo, deita sem medo. Por que isso? Porque ele se encontra fora do alcance do caçador. Assim também, um bico afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro jhana, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado, com o êxtase e felicidade nascido do afastamento. Este bico disse que vendou os olhos de Mara, se tornou invisível para o Senhor do Mal ao privar o olho de Mara da sua oportunidade. Neste parágrafo são mencionados os fatores que caracterizam o primeiro jhana, que seriam pensamento aplicado, pensamento sustentado, êxtase, felicidade e unificação da mente. São cinco fatores. Pensamento, nesse caso, não significa o pensamento discursivo, mas a mente silenciosa, dirigida e mantida no objeto da meditação. Os sete jhanas restantes são descritos a seguir, e cada jhana representa uma simplificação ou um refinamento em relação ao jhana anterior. Os componentes mentais vão sendo reduzidos na medida em que os fatores mais grosseiros vão sendo abandonados. Abandonando o pensamento aplicado e sustentado, um bico entra e permanece no segundo jhana, que é caracterizado pela segurança interna e perfeita unicidade da mente. Sem o pensamento aplicado e sustentado, com êxtase e felicidade nascidos da concentração. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Novamente, abandonando o êxtase, um bico entra e permanece no terceiro jhana, que é caracterizado pela felicidade, sem o êxtase, acompanhada pela atenção plena, plena consciência e equanimidade, acerca do qual os nobres declaram: ele permanece numa estada feliz, equânime e plenamente atento. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Novamente, com o completo desaparecimento da felicidade, um bico entra e permanece no quarto jhana, que possui nem felicidade nem sofrimento, com atenção plena e a equanimidade purificada. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Novamente, com a completa superação das percepções da forma, com o desaparecimento das percepções do impacto sensual, com a não atenção na percepção da diversidade, consciente que o espaço é infinito, um bico entra e permanece na base do espaço infinito. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Novamente, com a completa superação da base do espaço infinito, consciente que a consciência é infinita. Um bico entra e permanece na base da consciência infinita. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Novamente, com a completa superação da base da consciência infinita, consciente que não há nada. Um bico entra e permanece na base do nada. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Novamente, com a completa superação da base do nada, um bico entra e permanece na base da nem percepção, nem não percepção. Este bico disse que vendou os olhos de Mara. Se tornou invisível para o Senhor do Mal ao privar o olho de Mara da sua oportunidade. Novamente, com a completa superação da base da nem percepção, nem não percepção, um bico entra e permanece na cessação da percepção e sensação. E as suas impurezas são destruídas através da visão com sabedoria. Este bico disse que vendou os olhos de Mara, se tornou invisível para o Senhor do Mal, ao privar o olho de Mara da sua oportunidade e de ter cruzado para o outro lado do apego ao mundo. Ele caminha sem medo, fica em pé sem medo, senta sem medo, deita sem medo. Por que isso? Porque ele se encontra fora do alcance do Senhor do Mal. Neste parágrafo é mencionado que as impurezas são destruídas através da visão com sabedoria e também que o bico cruzou para o outro lado do apego ao mundo. Isso significa que com a destruição das impurezas, o bico não somente se tornou invisível temporariamente para Mara, mas permanentemente inacessível. Isso foi o que disse o abençoado. Os bicos ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado.